16445, Sandy Tana Press. 16445, complete final. Last contact tower 118.95. Have a nice night. Tana Press, tower 19.95, see you. Tower to Gibbons, go 16445, we are on approach for 1-way 10. Check tower, 118.95, go 16445. 3 tower. Tower to Gibbons, go 16445, we are on approach for 1-way 10. KH1014, heavy inside, clear to land runway 10 in this 170°06 knots. Go 1645, we're clear to land runway 10. Funciona 6143, chama a Torre Salvador, 118.95, Torre informa chuva na cabeceira 28. Sim, 295, vai chamar. Obrigado, 6143. Torre Salvador, uma boa noite, funciona 6143, final da 10. Funciona 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre. Altímetro 0-4. Altímetro 0-4, 645 no solo 42, livre próximo à direita, chame solo Salvador 211. 211, está na próxima direita, bom, 645. Xenem 143, avistado, pouso autorizado, pistão a zero, vem à tona 70 graus, 08 anos. Pouso pistão a zero, 6143. seria como diminuir um pouquinho o brilho do VAS para o 6943? Na 6143, infelizmente, no momento não será possível. O controle encontra-se com a administradora do aeroporto. Que November Alpha, prossiga. Isso, não chame táxi. 01, chama agora Recife, frequência 128.35 e alternado 125.1. 2835, alternado 251, 6201. Chame 1-4-3, nós somos 4-5, livre à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 2-1-1, boa noite. Tente, Foxtrot 2-1-1, 6-1-4-3, boa noite. Azul 4-2-0-6, ponto 0, pronto. Azul 4-2-0-6, autorizado a minha, mantém puxando a 0. Mantendo, vai. Azul 4206, agora autorizado a linha e decolar, vento 1-40 graus, 062 a nossa. Azul 2591, está agora 9 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, suba para o nível 960 e chame Ilhéus na frequência 120.1. Controle de Ilhéus agora 201, obrigado, boa noite. Azul 4206, decolar 248, chame o controle em 198, meu voo. 199, inicial 80, azul 4206. Boa. Azul Norte, Azul 4206. Azul 4206, contato radar decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. Via ao 350, Azul 4206, subida Puca. Desvia esquerda na proa 045, o azul 4206. Quantas milhas, azul 4206? De início, 30, senhor, aproximadamente 30. Certo, está livre de desvio, aguarde coordenação com Recife, azul 4206. Obrigado. Azul 4206, controle. Prossiga 06. Instrução de Recife, só vai manter essa proa 045 por 80 milhas da presente e subir restrito para o nível 250. Essa proa 80 milhas, sobe ao 250. O azul 4206, obrigado. Afirmativo, e após o desvio será autorizado por Recife o Romeo Fox 018. Obrigado. Prossiga. Delta, via Taxiway Papá, pista 97, chame alinhado e pronto na cabeceira 97, pronto decolagem, Whisky November Alpha. Azul 4206, chame agora o centro Recife, frequência 125.45 e alternado 126.85. November Alpha, pista 97, autorizado decolagem. Vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado decolagem, pista 97. November Alpha, decolar 259, chame o controle Salvador 298, bom voo. Grato, tenha uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. Papa Romeu, Whisky November Alpha, na Arbor Elétrica. Papa Romeu, Whisky November Alpha, contato tardar na decolagem, sobre via Arbor 1, não será nível de voo 430. Sobe via para o 430, Whisky November Alpha. Quanto teria como livrar o Whisky-November Alpha da primeira restrição de 3.000? Afirmativo, livre da encerrada das restrições, vou direto na parede de Alefa. Alefa, voa direto e livre das restrições, sobe o 430. Papa Romeu, Whisky November Alpha, chame Centro Recife, 1288, caso negativo, 1260. 288, 260. Salvador, boa noite, 1869.0190. Boa noite, 69. Está autorizado a alinhar e decolar pista 0, vento 120 graus, 109. A gente decola pista 10, boa noite, 69. Voo 869, decolar 208, chame controle Salvador 198, bom voo. 198, controle, voo 869, obrigado. Controle Salvador, boa noite, voo 869, decolou seu esposo. Voo 869, boa noite, contato Arlan Decolagem, sobre a via Arbo 1, para nível de voo 360. Via Arbo 1 para o 360, boa noite, 69. Azul 792, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém. Tan 3897, pista 10, decolagem autorizada, 120 graus, 120. Devo decolagem 07, 07. Meu Whisky November Alpha, controle? Prossigo, Whisky November Alpha. Estou em Recife, ano 288, caso negativo no 260. 282, 260. 2792, Aline, mantém pistola zero. Aline, mantém 2792. Decolada Zona 2, chame o controle de Salvador em 119.8. 198, boa noite, 87. Doutora, boa noite, 3897, seu escuto. 3897, boa noite, contato na decolagem. Suba via São Vono para nível de voo 320. São Vono 320, repito, 287. Uno 966, boa noite, acione a identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomé de Uno. 050 via chegada, voo 966, autorizado. Uno 966, autorizado, vou andar para o resultado. 089. Peguei decoragem 2712. Azul 2792, decolado Azul 4, chame Salvador 199.8, por favor. Salvador 198, bom trabalho. Com 1869, chame Recife, 1288, caso negativo no 260. 1288, secundária 1260, gol 1869. Salvador, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, boa noite, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 170 via saída Conde. Perfil Conde até o 170, atriz final 150, 150. Relativo, submantenha nível de voo 150. Ok, 150, obrigado. Controle bom no 966, confirmando, está descendo para nível 050. Estimativo Gol no 966. Cruzeiro 1910, autoriza o VAR direto Conde, por 2712. Azul 2712, autorizado o VAR na Cruz de Conde. Eu olho Conde direto, obrigado. Azul 2712, precisa fazer desvios à direita, vai para a formação. Azul 2712, livre de desvios, reporte quando possível para o Aconde. É, reportará desvios, quando possível, reportará para a pro Aconde. 2712, obrigado. Controle Salvador, 3283, boa noite. 3283, boa noite, contato Arana decolagem sobre a via Arbo 1 para nível de voo 360. Arbo 1 para o 360, 3283. 1966, reautorizado descida 2000 pés, ajuste de altímetro 1095, autorizado o final do procedimento e ele é 5810, reposta no custo do localizador. Descida 2000, autorizado final do X-ray pista 10, reposta localizador Arbo 1. Azul 2712, confirme quantas milhas nos desvios? 25 milhas. Sim, confirme, 2712. Fica por 5 mil após mais 10. 40 milhas, senhor. Confirme 40 milhas? Confirmo. Sim. Um 3897, chame centro Recife, em 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. 2835351, tá 3897, boa noite. 1966, tráfego posição 43 horas, 25 milhas, rumo oeste, passando já de 50 em subida, tipo 1 Airbus 321. Tá ciente, Gol 1966. Então, 3283, tráfego posição agora de 11 horas, afastado em 2 milhas, passando 060 em descida, tipo 1 Boeing 737. Ciente, porém, 3283. Bruno 645, pista 90, decolagem autorizada, 120 graus, 129. Gol 645, decolar 224, chame controle Salvador, 99.8, bom voo. 99.8, gol 645. Controle Salvador, gol 1645. 1645, contato radar de decolagem, sob a via São João 1 para nível de voo 360. Estabilizou o gol no 966. Gol no 966, completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 295 no 966. Torre Salvador, boa noite, pouso 966, final da 1-0. Pouso 966, tráfego avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento 130 graus, 129. Saudado pouso, pistana 0, boa 966. São Andrés 283, chame centro Recife 1288, caso negativo 126, decimal 0. 288, 260, obrigado, 3283. Salvador, 27, 2, ano 2, tira a quadra na Paracaju, guarda, pode esconder 3, 3, compra, meu? As 27, ano 2, aguarde. Aguarde. Salas 29, livre à direita, chame 1, 2, 1, decimal 1. Direito 2, 1, 1, vou no 9, 9. Defesa no 2, autorizado, vou na Prado Alfa Romeo 363. Uno 645, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo, 125 decimal 1. 1283, 1251, vou no meia. Boa noite, Ponte Carnaval 1-0, pronto. Ponte Carnaval 1-0, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Ponte Carnaval 1-0, autorizado a decolar, 1-0, 1-2-9. Xané 6259, decolar 234, controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, Xané 6259. T-1-2, serviço radar terminado, 64 milhas, setor nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju em 1-2-0-3. Salvador, boa noite, Xané 6259, decolado San Bruno, passando 1.400 pés na sua escuta. Xané 6259, contato na decolagem, sobre a via San Bruno, para nível de voo 360. Gente, sobre via San Bruno para o 360, alguma possibilidade de Valeda? Xané 6259, após passar 2 mil pés, autorizado voar na prova de Leda. Gente, após 2 mil de Leda, Xané 6259.